eletrostática, porções multifacetadas do espectro sonoro. Um programa de Ricardo Carvalho. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Eletrostática. Emissão para 25 de novembro. Para a emissão de hoje temos alguns discos novos, casos de uma coletânea da Compact, ainda um disco para Anders Ilar, ainda o lançamento do álbum homónimo dos Nest. No entanto, o início desta emissão de hoje vai para o conjunto de Steve Riddle, que ainda recentemente colaborou com Kieran Hebden numa parceria entre percussão e eletrónica, um álbum que não foi totalmente consensual. Vamos aqui recordar o álbum Spirit Walk de 2005. Este tema dá pelo nome de Lugano. Boa noite e bem-vindos. Thank you. Os primeiros sons da emissão de hoje foram para um conjunto do percussionista Steve Reed. Lugano, o tema de Spirit Walk. Depois ainda o pianista Jon Balka, na companhia da Magnetic North Orchestra. O álbum chama-se Kianos. O tema esse é Ganglion. Depois, um músico que já tocou muitas vezes com Jon Balka e a Magnetic North Orchestra. Falo do trompetista Arve Henriksen, ele que também se tem dedicado à combinação de sons tradicionais com as eletrónicas. Exemplo disso é o álbum Strion. Passou por aqui o tema Ascent. Os próximos minutos vão ser preenchidos com o projeto Biosphere do norueguês Geir Jensen, um projeto já com alguns anos e com algum estatuto dentro da área do género ambiental. Por aqui o álbum Drop Sound e o tema In the Shape of a Flute. Thank you. Thank you. Nesta emissão de Eletrostática, ouvimos primeiro o álbum Drop Sound de Biosphere, depois ainda um lançamento homónimo dos Nest, um álbum ainda a explorar nas próximas emissões de Eletrostática. Por aqui passou Kyoto, depois o projeto Hauska, depois de The Prepared Piano, Room to Expand, o álbum mais recente deste pianista alemão que também tem, tal como Henriksen e Reed, feito esta simbiose entre os instrumentos mais tradicionais, neste caso o piano, e as eletrónicas, a manipulação do piano como instrumento, quase a sua canibalização. De Room to Expand ouvimos então Fjorta. A seguir, um artista sediado em Brisbane, na Austrália, Lawrence English. Ele que trabalhou e trabalha bastante com a editora Room 40. Vamos ouvir então uma dessas coletâneas da Room 40, Melatonin, Meditation of Sounds in Sleep. Passemos então aos sons de Lawrence English e Cycles. desta emissão de Eletrostática teve nos últimos minutos a presença de Loris English, um escultor sonoro na linha de David Toop ou Keith Fullerton Whitman. Ouvimos Cycle, a coletânea da Room 40 Melatonin, Meditation of Sound and Sleep. Depois ainda um novo registro de Anders Ilar. Depois ainda a coletânea Pop Ambient 2008, uma edição da Compact Records. Por aqui DJ Koza e Nymphe und Schäfer. Já a seguir o experimentalista sonoro David Toop, ele que já tem uma larga carreira a nível musical, já colaborou com nomes tão variados como John Hassell, John Zorn, Derek Bailey. Voltamos à coletânea da Room 40. Por aqui fica o registro de David Toop, Hypnogogmatist. David Toop a levar-nos praticamente ao fim desta emissão de Eletrostática. Todos os domingos entre a 1 e as 2 da manhã, quer em 107.9 FM, quer ainda através do site www.ruc.pt ou ainda a qualquer momento a partir de eletro-static.blogspot.com, a versão em formato podcast. Para o fim ficamos com um arco a nível da guitarra, Derek Bailey. Ficamos aqui com o registro de 2002 da Tzadik Ballads e este Body and Soul. Muito boa noite e até para a semana.